São três letras, apenas três. E, no entanto, delas fez Deus o mais sublime poema. Poema de amor, de luz, da luz suprema que nos aclara a vida e enxuga o pranto. Mãe é o seu nome, desse eterno emblema do mais puro sentir. Mãe, sacrossanto, ideal feito mulher, és um problema para quem vive da descrença ao manto. Quando do esquife à beira um filho choras, brotam-te d'alma límpidas auroras nas lágrimas que vertes de saudade. E ao ver-te assim, o próprio ateu se inclina e crê num Deus e crê na voz divina, porque em ti se reflete a divindade.